Eu sou o Marcelo Pereira. Vamos trocar uma ideia? Na semana passada, nós conversamos sobre os motivos, as dificuldades e os apoios que as ocupações da UFMG têm vivenciado ao longo deste mês e meio de vida. Hoje, nesse segundo episódio piloto, eu quero trazer para você como é a questão da organização interna de uma ocupação e também como é a organização entre as ocupações, como elas conversam entre si. Vamos conversar ainda sobre o princípio do horizontalismo. Por que essa palavra aparece em todo lugar que eu fui como fundamento organizador dos prédios ocupados? Por último, nós vamos ver quais são as conclusões dos ocupantes do que fica de aprendizado e de saldo positivo dessa experiência. Na semana passada, a gente viu as motivações das ocupações da UFMG, as suas origens e como foi o processo das assembleias e votações que levaram os estudantes à decisão de ocupar os prédios da universidade. Dessa vez, eu fui até as ocupações para saber como é que elas se organizam. Eu vou pra Oslo pra sair. Bom, baseado naquele manual que você lembra que eu mencionei no episódio passado, as ocupações se organizam por comissões, que representam, na verdade, as tarefas mais importantes que são tocadas no dia a dia. Assim que a gente se estabeleceu como ocupantes, a gente já definiu as comissões, que seriam alimentação, limpeza, articulação, comunicação, programação, jurídico, segurança e primeiros socorros. Bom, a gente está dividido em comissões e eu participo mais da comissão de segurança, que cuida, assim, do atendimento ao público, que a gente tem bastante aqui, das questões de ronda, de preservar o próprio pessoal da ocupação, não é segurança no sentido de se alguém chegar tensionando, a gente vai chegar e tirar os caras da ocupação, mas só para articular aqui dentro mesmo, para a gente ficar mais seguro, mais preservado. Eu estou trabalhando com a comissão de articulação. A função que foi delegada para essa comissão é de articular tanto com os coletivos e as ocupações externas ao ISECS, quanto com outras comissões aqui do ISECS. A nossa comissão ela tem também a tarefa de montar as atas e as pautas de todas as reuniões e assembleias aqui do ISECS, da ocupação, e nós temos assembleias diárias. Então, é um trabalho pesado levantar demanda, puxar a assembleia, marcar o tempo de fala de cada um, deliberar as coisas e organizar a ata depois. E ver as demandas que as outras comissões estão tendo, se está precisando de gente, se não está precisando, como é que está, se está todo mundo envolvido com o trabalho. Então, está fazendo essa articulação para ajudar as coisas a rodarem o melhor possível. Eu sou da comissão de comunicação. A gente tem comunicação interna, onde a gente divulga o que está acontecendo nas outras ocupações aqui dentro e também divulga o que está acontecendo aqui dentro, as nossas programações e as nossas assembleias, os horários, tudo é a gente que divulga. A gente também cuida da nossa página, que é o Mobilize Sex. Lá, além da programação, a gente coloca notas da UFMG e das outras ocupações para todo mundo ficar ciente de tudo que está acontecendo. E também tem a comunicação externa, onde a gente tem contato com todas as outras ocupações para poder fazer a mobilização fora da universidade. Então a gente organiza panfletaços, a gente sempre tem reuniões para poder alinhar tudo e deixar o nosso movimento fluir para fora da universidade, para fora dos prédios da universidade, para conscientizar também a população do que está acontecendo agora no país. A minha função principal é articulação. Então eu entro em contato com as outras ocupações, tanto dentro quanto fora da UFMG, e eu estabeleço canais de diálogo também dentro da própria ocupação, entre as comissões, para facilitar mesmo a distribuição de informações, melhorar tanto a nossa ocupação recebendo informações de outras, quanto passar o que está dando certo na nossa ocupação para outras, fazer um movimento cada vez mais unificado. Mas a rotina de vocês, qual que é o dia a dia aqui? Então, o dia começa bem cedo. Por exemplo, hoje que é um dia que a faculdade recebe muita gente, né, os pesquisadores e tudo mais, então o pessoal acordou bem cedo, tipo, às 6 horas da manhã. Aí já começa a organizar a questão da portaria, das listas de controle de entrada. Aí o pessoal da cozinha já vai agilizando a questão do café da manhã. Acabou o café da manhã, já tá no almoço, porque tem que fazer almoço, né? Hoje, por exemplo, vão ser umas 30 pessoas, então tem que fazer bastante comida. A galera da articulação tá sempre em reunião com alguém, tá sempre saindo daqui, circulando. Eu, na comunicação, eu também trabalho em casa, às vezes, né, no computador. Eu tô sempre publicando as coisas e tudo mais. Aí, durante o dia, é isso. Às vezes, tem que estar produzindo material também. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós sabemos pelo que nós estamos lutando. Além do trabalho das comissões, os estudantes organizam uma programação com atividades variadas, tanto para eles próprios, que estão ocupados, quanto também para os visitantes, já que qualquer pessoa que queira pode ir até lá e conhecer e participar. E tem a programação oficial sempre. Hoje a gente tem só essa roda de conversa, mas porque a gente ainda está, né, meio que se organizando. Mas a ideia é que a gente vai trazer uma série de eventos assim, políticos, culturais, científicos, contando com o professor, com aluno, com qualquer pessoa, basicamente, assim, que seja disposta a vir dar uma oficina, dar uma palestra, alguma coisa que ela tenha que ela possa compartilhar. Então, isso... Ah, esqueci uma comissão, era de programação. São pessoas que organizam isso e fazem essa agenda da ocupação. Então, todas as ocupações funcionam assim. Tem atividade o dia inteiro. Assim, a gente vai debater PEC, vai debater reforma do ensino médio, vai debater tudo isso, mas a gente não fica só nisso. Por exemplo, às vezes vai ter, sei lá, uma oficina de plantas medicinais. Ou a gente também está com uma programação prevista que é uma... com uma professora daqui, que ela vai fazer uma meditação guiada. Então, assim, são coisas de todos os tipos. Não tem muita limitação. Nos primeiros dias, as programações elas eram muito voltadas para a PEC mesmo, para sentido informativo, não só dos próprios ocupantes, das pessoas agregadas. Então, na primeira e na segunda semana, assim, foi bem voltado para isso. Depois, essa programação, quando ela se tratava da PEC, ela foi se tornando mais aprofundada. Então, foram realmente ler a PEC na íntegra. Aí, foi mesclando, junto com essa programação, de falar exclusivamente da PEC, programações voltadas para a construção político-cultural, como assuntos como o movimento negro, religiões de matriz africana, movimento feminista, movimento LGBT, todas essas questões, reforma do ensino médio. Então, todas as questões que são pertinentes mesmo à construção do cidadão são discutidas e inclusas na programação. Porque, inclusive, os estudantes têm demandado, né, para a gente espaços de formação que extrapola a formação curricular do português e matemática tão pregado na escola, né? Então, assim, as demandas têm sido sobre feminismo, como funciona a sociedade, o que é o sistema capitalista, racismo, questão ambiental. Então, assim, é uma inversão das relações de poder, mas também de uma construção de um outro conhecimento, né? De uma leitura de mundo, né? De um currículo que é vivo e que faz parte da vida desses jovens. Vocês falaram que é um movimento só e que há esse contato, etc. Há algum tipo de coordenação unificada? Digamos, vocês se reúnem entre as ocupações para discutir pauta, Sim. encaminhar as coisas? Conta pra gente. O pessoal da articulação da ocupação, que não seria uma coordenação, mas seria o pessoal responsável por levar o que a gente delibera aqui para as outras, para a gente ver o que o pessoal deliberou e daí sim ter uma conversa mais coesa assim, entre as ocupações. Mas as próprias comissões, por exemplo, de segurança, tem contato com o pessoal de segurança das outras. Então, o pessoal de comunicação daqui também se reúne com o pessoal da comunicação das outras ocupações e tal. Mas também, já no primeiro dia, a gente tem uma comunicação muito forte com outras ocupações. Então, assim, situações de emergência, ou se tiver pouca gente, a gente sempre está pedindo para mandar alguém, ou a gente também colabora com a deles. Então, essa comunicação, já aproveitando o assunto, é uma comunicação só nessas questões emergenciais ou vocês têm alguma organicidade? Não, entre vocês? A gente é bem organizado, por exemplo, eu que sou da comunicação. Sábado a gente se reuniu todas as comunicações. Tem um grupo que chama Ocupa Tudo UFMG e tem uma comissão específica que trabalha nesse grupo, entendeu? Aí, por exemplo, tem uma comunicação do Ocupa Tudo, porque, assim, a gente tem, toda ocupação tem uma autonomia, mas se a gente não se articular todo mundo junto, né, a coisa meio que não sai do lugar. Então, não só aqui dentro, a gente também se comunica, por exemplo, com alunos da UFOP, da farmácia que ocuparam recentemente, da... A gente estava conversando com o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, que está querendo ocupar, e também com secundaristas. Hoje a gente vai receber algumas alunas secundaristas para trocar ideia e tudo mais, porque a ideia é estar todo mundo articulado. O que existe hoje é o seguinte, assim, todas as ocupações, ou quase todas, têm uma comissão de articulação. E essas comissões de articulação, né, elas se reúnem no sentido de estar tendo um repasse, né? Contínuo de como que está em cada ocupação e tentar de alguma forma construir algo que minimamente seja mais coeso a nível de UFMG, assim, a nível de universidade. Então, algumas questões, por exemplo, com relação à programação, por exemplo, a necessidade de fazer um dia de programação unificada, assim, são coisas que passam ali por essa articulação, mas que ela também não tem uma autonomia, assim, né? É um canal de diálogo que, caso surja alguma demanda para ser solucionada, essa demanda retorna para as assembleias das ocupações, depois retorna para a articulação, né, com as respostas das assembleias, e a partir daí define-se o que vai fazer ou não. Bom, acho que a relação aqui com as ocupações da UFMG é não só de articulação política, como de solidariedade pessoal, assim, entre as pessoas, porque todo mundo passa dificuldade, a ocupação é um negócio muito difícil de fazer, muito desgastante, cansativo, desconfortável, então... se uma ocupação está precisando de gente, de doação, e a gente tem muita coisa, a gente repassa, tem essa articulação, então, não só política, como do próprio funcionamento e tal. A gente precisou de gente aqui para fazer a nossa segunda assembleia. E daí a gente precisava votar, as pessoas que estavam na ocupação precisavam estar lá para dar o voto. Então, quem fez a ocupação funcionar basicamente foi quem é da escola, mas já não tem vínculo, ex-aluno, por exemplo, o pessoal de outras ocupações veio aqui fazer a segurança toda, assim, pra gente poder estar lá. Então tem tudo isso. E vê a gente toda noite pra alguma ocupação que acaba ficando um pouco esvaziada, daí a gente manda uma galera também, agora que a gente já tá bem estabelecido, eles mandaram quando a gente precisou. Então acho que, assim, não tem essa de uma escola ocupada, outra escola ocupada, sem visibilidade. É o UFMG quase inteira ocupada. O movimento de ocupação é um, embora seja em vários lugares, com várias peculiaridades, mas no fim das contas é um movimento. Salve família! Secundarista na voz! Bom, essa experiência de ocupação é uma vivência coletiva, de trabalho, de debate e de luta, como vimos. Uma preocupação presente desde o começo foi a de que as ocupações não poderiam se misturar às entidades representativas dos estudantes, por exemplo, o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, e os Diretórios Acadêmicos dos Cursos, os DAs. Uma expressão que apareceu em vários momentos, quando os ocupantes contavam para mim como se tomou a decisão de ocupar, é a de assembleia autoconvocada, ou seja, não foi convocada por nenhuma entidade ou por nenhum outro poder instituído. De forma, a gente chamou a assembleia autoconvocada. O pessoal do DA ajudou, mas foi uma assembleia autoconvocada. Começou com um grupo autoconvocado de alunos, porque a gente estava com um problema no diretor acadêmico, que ele não estava com uma gestão eleita. Então a gente teve que reunir um grupo de estudantes e coletar assinaturas para a gente conseguir convocar uma assembleia. A avaliação que a gente faz, assim, é de que essa questão, né, da deslegitimação das entidades e tal, isso é algo que não tá descolado também do processo que acontece no nosso país hoje, assim, né? De um processo que é, de fato, de uma crise de representatividade mesmo, assim, sabe? Então a gente faz essa avaliação de que não é descolado do processo que acontece nacionalmente, assim, né? E também tem a avaliação de que construir também, né, uma entidade geral é sempre um desafio, assim, né, para fazer pensar, né, como que essa entidade de fato vai estar na base, como que de fato ela vai estar ali no dia a dia dos estudantes, para que num processo como esse, assim, né, não tenha essa crise de representatividade, assim, né, porque não pode se esperar também que as entidades vão ser reconhecidas num processo mais amplo se anteriormente, no dia a dia do estudante, ela não estava ali, assim, sabe? A partir dessa preocupação e também da herança ideológica das manifestações de junho de 2013, o princípio do horizontalismo apareceu forte em todo lugar que eu fui. Então, quando a gente fala de horizontalidade, a gente quer dizer isso, que a gente não pode ter pessoa aqui de qualquer partido que for, mas aqui dentro ela é ocupação, ela não é desse partido. E a representatividade dela partidária fica de fora da ocupação. Então aqui a gente vai discutir de forma igual e de forma horizontal mesmo, democrática, tudo que diz respeito à ocupação e à revogação da PEC, sem que tenha liderança, sem que tenha partidarismo e sem que tenha coletivos querendo se apropriar dessa luta. E com uma preocupação muito grande de não tirar o protagonismo que é da graduação, que a ocupação daqui saiu de uma assembleia da graduação. Então isso a gente discute o tempo todo justamente para manter a horizontalidade das relações aqui. E a horizontalidade interna e também no apoio às escolas estaduais. Bom, acho que a gente está no momento que tudo que soa como partidário ou como entidade assusta muito as pessoas, né? Então aqui, a primeira coisa que as pessoas imaginaram quando a gente ocupou era que era briga de partido, assim, digamos assim. O horizontalismo, se bem que procura evitar tanto a autoridade das entidades quanto a criação de hierarquias de poder na organização das ocupações, não quer dizer, por outro lado, uma rejeição total ou um virar as costas para a ajuda que vem do DCE e de outras entidades. Muitas vezes, inclusive, ela é produzida pela própria omissão destas. O CADIUM mesmo, que foi primeiro prédio a ser ocupado, foi um processo, assim, a galera do DEABIO fez um processo muito, assim, que foi mais de um mês, assim, que eles estavam fazendo assembleias, levando em discussão, pensando, né, construindo com a galera como é que seria esse processo de ocupação, assim. Então, foi um processo que a entidade teve muita importância, assim, né? Tem gente que é mais próxima ao DCE, o DCE tá apoiando, o rapaz... que dá assessoria jurídica para o DCE, que está numa correria tremenda pelas ocupações da UFMG, dos secundaristas, vem aqui ajudar a gente também, mais nesse aconselhamento jurídico e tal. E eu acho que, basicamente, aqui na escola, é o que eu tenho conhecimento, assim, é mais essa articulação. Agora, quanto às entidades, que você fez a pergunta, né, da APG, da NPG, na medida que a gente tem construído essa articulação, não só enquanto pai de estudante da pós, mas também enquanto FBG, a gente tem tentado dialogar, né, com as entidades, né, mas é importante, eu acho, ressaltar que esse é um movimento que surge muito mais da base, né, das entidades de base, dos espaços de articulação do cotidiano, do que das estruturas representativas. Constitucionais, né? Não foi estimulado de cima para baixo. Não. O caso mais emblemático é, na verdade, o da greve dos professores. O movimento que foi acumulando forças, convocando assembleias cada vez mais cheias, até culminar na deflagração da greve no dia 11 de novembro, foi todo construído por fora e contra a vontade do sindicato, que se chama APU-BH. Eu acho que uma característica das primeiras reuniões do movimento autoconvocado era reunir para solicitar uma assembleia pelo sindicato. Isso era muito forte. Tanto que a gente fez um documento que a gente colhia assinaturas em todas as unidades para pedir que o nosso sindicato chamasse uma assembleia. Ou seja, legitimando o papel do sindicato. Sim. Assim, a gente só tinha uma pauta quando a gente reunia autoconvocado, que era bem definida, que era que precisamos fazer uma assembleia convocada pelo sindicato. Porque a gente tinha... Para a gente ficou muito claro, assim, por exemplo, um processo importante foi porque foi na na Assembleia Autoconvocada mais cheia, que tinha mais representantes, nós decidimos que paralisaríamos dia 11 com todos os trabalhadores, dia 11 de novembro. E, bom, decidimos em Assembleia Autoconvocada. E o sindicato chamou uma assembleia um pouco depois da nossa assembleia, tipo 2 dias depois, alguma coisa assim, a primeira assembleia. Mas houve uma comunicação direta entre a assembleia autoconvocada e o sindicato? As pessoas do sindicato constantemente estavam na assembleia dos autoconvocados. Ah, sim, eles estavam participando? Não, eles estavam assistindo como ouvintes. E algumas vezes iam algumas pessoas, a gente sabe porque a gente conhece as pessoas. Sim. As pessoas iam, elas estavam acompanhando o nosso movimento. Quando eles viram que estava... Quando a gente reuniu, por exemplo, 300 professores, eles chamaram uma assembleia. Então foi claramente a capacidade de mobilização de vocês que pressionou o sindicato. Eu entendo que sim. Mas eu não acho que o nosso movimento ele aconteceu porque nós só acreditávamos nessa... Assim, não acreditávamos mais no sindicato. O sindicato não nos representa, assim. Uma coisa é o sindicato não nos representar. Eu acho que isso é meio consenso. Se você vê as manifestações das pessoas para com os representantes da nossa mesa, por exemplo, né, o sindicato, agora a gente tem um comando de greve, né? Porque não dava para o comando de greve ser o sindicato. Ele está instalado, o comando de greve? Está instalado, o comando de greve, que são outros professores. Porque imagina se a gente ia deixar a greve... Então, esse é um diagnóstico dos professores, né? Ninguém, o sindicato não nos representa. Mas não é o sindicato enquanto instrumento não nos representa, eu acho, ainda. Vai resistir, oco, vai resistir. Oco, vai resistir, oco, vai resistir. Perguntei para essa galera qual é a conclusão disso tudo, o que fica de ensinamento, de acúmulo para as nossas futuras lutas. Os jovens que ocupam as escolas hoje, né, ao encerrar, a gente não sabe quando vão se encerrar as ocupações de escola, vão sair completamente modificados desse processo. Né? Cada dia na ocupação, eles brincam, né, parece um mês, porque é muito intenso, né, tanto no sentido das atividades, da formação, quanto também no processo de se jogar, de se construir. Né? Então, assim, eu acho que o saldo que a gente vai ter é muito positivo, assim. Eu queria falar que, às vezes, as pessoas pensam que a gente tá aqui ocupando, dando mó, assim, desgastando pra caramba, porque eu já te falei na nossa rotina, né? As pessoas não dormem direito aqui, fazendo home da noite. Então, assim, às vezes a gente... Uma vez a gente publicou que a gente teria um evento na paralisação, que era uma oficina de forró. E alguns alunos ficaram comentando assim, ah, vocês ocuparam a faculdade pra ficar dançando forró, sabe? Pra lembrar que a gente é humano também. A gente tá aqui debatendo, discutindo, né, tentando promover mudanças sociais, mas a gente é humano, sabe? Eu não entendo o problema que algumas pessoas têm com atividade cultural, com... Né? Aqui, como você pode ver ali, a gente tem regras bem estritas, assim, de comportamento, porque a gente se preocupa com, assim, com a visibilidade que o movimento vai ter. Então, a gente abre mão de muita coisa, entendeu? Você abre mão do seu fim de semana pra ficar aqui, trabalhando, entendeu? Fazendo as coisas acontecerem. Mas também, né, uma aula de forró, uma coisa não vai matar ninguém. E também, sei lá, é uma coisa legal você interagir com outras pessoas, a gente está tendo uma experiência muito humana aqui, de coletividade, que a gente poucas vezes tem a oportunidade de ter durante a nossa vida acadêmica. A vida acadêmica ela é muito restrita, você vem na aula, você participa de um simpósio, e fica nisso, assim, você mal, às vezes mal tem tempo de, sabe, conversar com as pessoas, enfim. E a ocupação ela proporciona esse tipo de coisa, que a gente acha muito legal. Tem sido uma experiência muito, não só uma experiência de enquanto assim, movimento estudantil, mas uma experiência pessoal, coletiva, muito bacana. Todo mundo sai daqui meio com essa ideia, assim. A ocupação é um espaço de formação política, formação estudantil também, porque a gente tem aulões, às vezes, que não tem um viés político, né? A gente teve até aulão de ginástica e tal, mas é um espaço de formação, porque se a gente quer lutar contra uma medida desse tamanho por parte do governo, a gente tem que parar, pensar e estudar, porque os caras sabem o que estão fazendo, e se a gente ficar só indo para a rua manifestar à noite, depois de estar cansado, depois de não ter tempo para ler o que está acontecendo, porque a gente acaba um pouco alienado pela questão do trabalho, pela questão do tanto de matérias que a gente tem que fazer, por causa de bolsa, por causa de estágio e tal, então se a gente não parar tudo para estudar e para se formar nesse sentido, a gente não consegue lutar. Então defendo que a ocupação é um espaço de formação e luta. Acho que é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero defender. Eu, da minha parte, eu só queria dizer que fui extremamente feliz com a organização dos estudantes, de forma horizontal, de forma igualitária mesmo. É todo mundo motivado a lutar. A vivência dentro da UPA, apesar dessas pressões externas de blá, blá, blá, de grupos que querem invadir e tal, o que reina aqui é o respeito, o amor ao colega, a preocupação com o colega. É uma amizade que parece que a gente sempre que está conversando em rodas para a gente relaxar, a gente fala, pô, nunca imaginei que eu ia encontrar 50 pessoas igual vocês aqui dentro do SEX. Por que nós nunca conversamos antes? Essa vivência de aprender a fazer um trabalho braçal, de aprender a articular com estudantes de outro prédio, isso está sendo enriquecedor. Eu já vi companheiros que chegaram com um certo dificuldade no primeiro dia de ocupação e hoje já é o quê? Quarto, quinto dia de ocupação, a pessoa está totalmente descolada, a pessoa está fazendo as coisas, está tendo iniciativa, está fazendo coisas que ela falou, não fazia isso antes. Então ela está crescendo pessoalmente no movimento. Isso para mim é uma vitória também. O quanto esse processo aqui dentro da universidade está sendo vitorioso, assim. De fato, um momento histórico que há muito tempo não tinha acontecido, assim, né? Você vê que, de fato, estamos em greve dos três setores, assim, né? Ontem eu recebi repasse das meninas da FACE, né? Da Faculdade de Ciências Econômicas, de como tinha sido a adesão da greve dos professores lá na faculdade, assim, né? Elas falaram, não, praticamente 90% não tá dando aula, assim, né? O departamento de Ciências Econômicas todo já lançou uma nota e falou que vai parar, assim, né? Isso é, de fato, um momento histórico aqui dentro da universidade, assim, é um momento que há muito tempo não acontecia, assim, você vê tantos estudantes, assim, debatendo e se formando mesmo nesse processo, assim, e, de fato, é um processo também importante para a gente conseguir, né, daqui para frente também, tá se articulando enquanto universidade, assim, né, não só enquanto movimento estudantil isolado, enquanto professores isolados, enquanto técnicos isolados, assim, né, é um processo que, na prática, a gente está conseguindo aproximar os três setores, assim, e que é muito importante para se construir lutas a nível de universidade, né? Porque não se pensa a universidade como um setor só, se pensa com os três. É importante ressaltar isso, assim, porque às vezes a gente fica muito, assim, né? Nosso objetivo é barrar a PEC, é ocupar e barrar a PEC, assim, né? Sem enxergar também essas vitórias que são passos num processo que, de fato, assim, né? É um processo de construção para estar barrando essas medidas do governo, né? Para estar, de fato, indo em contraponto ao governo golpista, assim. Uma coisa que eu tenho falado para os estudantes, para os meus colegas professores, eu acho que a gente... Eu particularmente, tenho uma leitura mais pessimista do que vai acontecer. Não acho que nós vamos conseguir barrar a PEC. Essa é a minha leitura. Enfim, acho que vamos passar por períodos muito duros daqui para frente, assim. Mas que eu acho que é muito rico disso tudo, né? É a gente conseguir se organizar para um enfrentamento que vai ser cotidiano, assim. É a gente conseguir aprender, estar na luta para um enfrentamento que vai ser mais duradouro, né? Que vai ser forte, radical dos dois lados, né, assim, eu acho que esse movimento, assim, de ocupação, porque às vezes eu escuto, inclusive, de colegas, não vai barrar a PEC, né, esse movimento não tá mexendo com nada, assim, ele tá mexendo muito com a gente, né, tá nos organizando, então eu acho que isso é o que é mais legal, assim, que tem que nos dar fôlego, né, então eu acho que assim, eu tô torcendo muito, né, enquanto docente, por exemplo, a gente tem essa experiência que eu te descrevi, para o nosso sindicato estar, né, da gente ter conseguido nos organizar enquanto categoria, eu acho que isso é um ganho, assim, que agora nós vamos ter que estar juntos, né, assim, e a gente conseguir se articular, todo mundo se organizando junto ao mesmo tempo, acho que isso é fantástico. Então acho que talvez o que eu queria comentar é que, apesar da minha leitura pessimista, eu acho que esse momento está sendo super importante e vai ser cada vez mais. Eu acho que fica ressaltado dessa experiência, né? Não é só da experiência aqui de Minas, mas eu acho que as escolas, as primeiras ocupações de escola em São Paulo, o movimento no Paraná, né? Esse cenário como um todo, demonstra que a escola pública, da maneira como ela está organizada, o currículo está sendo pensado, que ele está não só em crise, mas que ele não funciona, que ele não atende a demanda que os jovens têm de formação, né? E aí eu acho que a gente que está ali indo nas escolas, acompanhando um pouco mais esse cotidiano das ocupações, consegue perceber que essa experiência, além de ser, né, um movimento de enfrentamento à PEC, é também um processo de ressignificação do espaço da escola, né? Em que os adolescentes, principalmente, né, os jovens, se veem como sujeitos no processo educativo. Então, eles não estão só propondo novos espaços, mas eles estão dizendo sobre que tipo de formação eles querem ter, né, e que forma isso vai ser construído. Então, isso gera uma nova pedagogia, assim, né, um novo processo formativo, que para a gente que está acostumado com aquela estrutura da escola, né, do professor fala, o professor detém o saber, o jovem não sabe, o jovem precisa aprender, coloca em xeque, né? Assim. E isso que vai ser o grande legado, na minha opinião, dessas ocupações, porque, de uma maneira, eles estão tensionando projetos que estão por vir, como a escola sem partido, né? Então, nesse sentido, como defender uma neutralidade na educação que a escola sem partido coloca, sendo que as pautas que estão colocadas pela própria juventude não dizem isso, que são questões muito políticas que nós já falamos, da homofobia, do racismo, do feminismo. Pessoal, eu quero agradecer muito a audiência desse segundo episódio piloto. Para quem estiver curioso, eu e a Amélia, que editou o primeiro episódio, estamos pensando um podcast com identidade, nome, site, tudo bonitinho para o ano que vem. Por enquanto, estamos testando o formato e também tentando contribuir para esse momento importante, divulgando para o mundo essa experiência do movimento estudantil brasileiro. Também queria agradecer a Érica Dumont, Amanda Marcati, Paulo Henrique Carvalho, Ana Carolina Vasconcelos e os demais entrevistados que preferiram não se identificar. Se você gostou, nós agradecemos muito se você puder compartilhar nas suas redes sociais esse podcast, indicando para as amigas e os amigos que você sabe que vão se interessar. Se quiser entrar em contato com a gente, você também pode usar a própria caixa de comentários do SoundCloud, ou então mandar um tweet para mim, @tbmpereira, ou para Amélia, @thamélia. Nós ainda vamos lançar um último episódio dessa série sobre as ocupações, convidando pessoas para debater os próximos passos, como essas ocupações podem desaguar nas lutas do ano que vem. Tá bom? Até mais, gente!